the magic. Vem comigo. Eu quero um maracatu desse. Quando sobe o maracatu desce, desce e ela desce. Eu quero um maracatu desse. Dance. Quando sobe o maracatu desce, desce e ela desce. Estremece o chão, remexe na imensidão onde o céu acaba e meu coração na pulsação da alfaia. Brilha com a ponta de lança antes do dia raiar. De longe ouço o som, entro na condução. Gansas, gongues, taróis. E agora é só nós dois. Falo no pé do ouvido pra ouvir minha voz. Barriga, vem me aquece, o que te instiga é o que estremece o chão, chão, chão. Simbora! Vem com nós. Let's go, get it on the floor, no chão, desce não, para não. Let's go, get it on the floor. Let's go, get it on the floor, no chão, desce não, para não. Let's go, get it on the floor. Criado pelo ser humano irá prevalecer. Apesar da ira desses ignorantes que estão no poder, eles saem e a cultura da rua do povo fica. Let's go, get it on the floor, no chão, desce não, para não. Let's go, get it on the floor, no chão, desce não, para não. Let's go, get it on the floor, no chão, desce não, para não. Let's go, get it on the floor, no chão, let's get it on. Solta esse corpo que só te pertence. Esse maracatu liberta, liberta todos. É universal. Embala cada molécula do seu ser. Dentro de você tá o seu próprio carnaval. Let's go. Let's go. Let's get it on. Ah. Da luz. Another magic.